terminou comigo, foi no papo das colegas. Ela terminou comigo, foi no papo das colegas. Vai, fogo! É que o pai tá on, tipo o Neymar. Tô tranquilinho, no Panamá. Bem revoado, mas deve tá. Eu vou namorar. É que o pai tá on, tipo o Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Quer revoar, mas quer me dar. Vamos namorar. Ela terminou comigo, foi no papo das colegas. Que só quer se divertir, beber e viver em pé. Eu tô solteiro, tô curtindo, rodeado de boneca, sarrando barulho. Ai, droga. Tem casado, não solteiro, posta aí que eu tô vivendo. Putaria tá tendo, putaria tá tendo. Não sei de namorar com essa maluca me prendendo. Putaria tá tendo. Ai, droga. Tem casado, não solteiro, posta aí que eu tô vivendo. Putaria tá tendo, putaria tá tendo. Não sei de namorar com essa maluca me prendendo. Putaria. Lá vai fogo. É que o pai tá on, tipo Neymar. Tô tranquilinho, no Panamá. Quer revoar, mas quer evitar. Não vou namorar. É que o pai tá on, tipo Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Quer revoar, mas quer me dar. Não vou namorar. DJ Josué. Ela terminou comigo, foi no papo das colegas. Que só quer se divertir, beber e viver em pé. Eu tô solteiro, tô curtindo, rodeado de boneca, sarrando barulho. Ai, droga. Tem casado, não solteiro, posta aí que eu tô vivendo. Putaria tá tendo, putaria tá tendo. Não sei de namorar com essa maluca me prendendo. Putaria tá tendo. Ai, droga. Tem casado, não solteiro, posta aí